você não presta. Mas eu te quero assim. Mas eu te quero assim. Mas eu te quero só pra mim. Sempre que meu corpo te chama, eu fico louca. Teu cheiro chama o meu corpo pro prazer. Pro prazer. Mesmo estando chateada, eu me entrego. E na cama tenho a certeza que meu amor é você. Diz aí! Você não presta, mas eu te quero assim. Mas eu te quero assim. Você não presta, mas eu te quero só pra mim. Comigo. Você está errando, vacilando demais. Eu não mereço isso. Está na hora de acabar com isso. Não aguento mais tentar te esquecer.